Neo Rock Zone, your online radio station. Bem, amigos da Neo Rock Zone, muito boa noite. No último programa tivemos um pequeno problema técnico e não conseguimos gravar o programa. Então decidimos fazer o programa novamente, dessa vez não ao vivo, mas com o mesmo setlist da quinta-feira, para a gente poder deixar gravado lá no archive.org. Quem quiser ouvir o setlist novamente pode acessar e ouvir o programa de quinta-feira passada, que foi dia 12 de abril. Legal? Então a gente vai começar o programa com uma banda formada em 86 no país de Gales, Reino Unido. Os primeiros álbuns tiveram uma veia punk, para depois evoluir para um rock alternativo. O álbum de estreia, chamado Generation Terrorists, a banda proclamou que seria o maior álbum de rock da história, que venderia 16 milhões de cópias e que a banda se separaria depois. Apesar do álbum não ter feito todo esse sucesso, eles continuaram na ativa. A música de hoje foi o single de lançamento do 10º álbum da carreira, chamado Postcards from a Young Man. A gente vai começar o programa de hoje então com Manic Street Preachers, com It's Not War, Just the End of Love. Começamos o programa muito bem com Manic Street Preachers, com It's Not War, Just the End of Love. Legal. Agora a gente vai com uma banda de Los Angeles, que foi formada em 85. Após algumas mudanças no line-up, a formação final veio em 1988. Em 91, formaram o Rock for Choice, um grupo em prol dos direitos da mulher, que tinha o apoio de Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Nirvana e Rage Against the Machine, entre outros. Claro que a gente está falando de uma banda só de mulheres, e essa música vem do terceiro álbum chamado Bricks Are Heavy. A gente vai curtir então a segunda música da noite de hoje, L7 com Shitlist. Aí tivemos L7 com Shitlist, um som legal. E agora a gente vai com uma banda de punk rock formada em São Francisco, na Califórnia, em 1978. Uma das primeiras bandas hardcore a ter um impacto significante no Reino Unido. As letras das músicas são de cunho político, satirizando figuras da política e autoridades em geral. Em 2001, a banda voltou de um hiato de 15 anos sem seu vocalista, que um ano antes perdeu um processo para os colegas da banda sobre royalties não pagos e créditos nas composições. Esse vocalista chama-se Jello Biafra. Então a gente vai curtir Dead Kennedys com Holiday in Cambodia. Taste what you once bear. Right, God will not help thee.

Clássicos de 1976, AC/DC com Jailbreak aqui na Neo Rock Zone. E eu queria convidar vocês para acessar aí as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook, a maioria já sabe porque acompanha aí as nossas lives, é o facebook.com/neorockzone. Então entrem lá, deixe seu pedido de música, sua sugestão, sua reclamação. Qualquer recado, então, que queira mandar pra gente, entrem nas nossas redes sociais e mandem lá. Legal? Muito bom. Então, agora a gente vai com uma das mais ricas histórias do rock. Essa banda foi formada em 62 em Londres e liderou a British Invasion de bandas que ficaram populares nos Estados Unidos em 1964. São 25 álbuns na carreira, sendo considerados os álbuns Beggar's Banquet, de 68, Let It Bleed, de 69, Sticky Fingers, de 71 e Exile on Main Street, de 72, os melhores da carreira, com uma linha mais para o blues. E a de hoje vem de um álbum de 89 chamado Steel Wheels. A gente vai curtir então os intermináveis Rolling Stones com Mixed Emotion. Together Radio Station. Aí tivemos os grandes Rolling Stones abrilhantando aqui a programação da Neo Rock Zone com The Mixed Emotions. Legal. Agora a gente vai com uma banda australiana-americana formada em 2013. Na verdade, é mais como uma coletividade musical. Essa, onde vários músicos de renome já tocaram, de bandas como Guns, Inexus, Thin Lizzy, Nine Inch Nails, The Cult, Whitesnake, entre outras. Já são 4 álbuns na carreira, sendo que o último, chamado Burn It Down, foi lançado no último dia 6 desse mês. A formação atual conta com David Lowe, um dos fundadores, Doug Aldridge, que é ex-Whitesnake, Marco Mendoza, que atualmente toca no Thin Lizzy e também é ex-Whitesnake, John Corabi, ex-The Scream e Motley Crue, e Dean Castronovo, que é ex-Journey. Essa de hoje vem do novo álbum. A gente vai tocar então Resurrected com The Dead Daisies. Fomos de Dead Daisies com Resurrected aqui na Neo Rock Zone. E agora a gente vai com uma banda de heavy metal de West Bromwich, na Inglaterra, formada em 69. Eles frequentemente são ranqueados como uma das maiores bandas de metal de todos os tempos. Seu álbum de maior sucesso comercial é Screaming for Vengeance, de 1982. Mas o jornal The Guardian coloca o álbum British Steel, de 1980, como o álbum que define o heavy metal. E é desse álbum que vem a música de hoje. A gente vai curtir então Judas Priest com Living After Midnight. Daniel Rockzone, your online radio station. Aí, esse foi Judas Priest com Living After Midnight. Legal, agora a gente vai com uma banda da Califórnia formada em 1972. Eles já tocaram muitas vezes aqui na Neo Rock Zone e sua história é bastante conhecida. Na sua segunda formação, de 86 a 95, todos os 4 álbuns lançados alcançaram o número 1 nas paradas da Billboard e 17 singles alcançaram pelo menos top 12 nas paradas. Mas a música de hoje vem do último álbum do primeiro line-up e o álbum chama-se 1984 e é um pedido do, mais um pedido do nosso amigo Paulão. Então a gente vai curtir Van Halen com Jump. Foi Van Halen. Van Halen é uma banda de muitos hits, mas com certeza esse é o maior de todos. Muito famosa música, muito conhecida. Agora a gente vai com uma banda de Chicago formada em 1994 e até hoje eles lançaram 6 álbuns de estúdio, sendo que 5 deles estrearam em primeiro lugar na Billboard 200. Se separaram em 2011, quando os integrantes focaram em projeto solo. Retornaram em 2015 lançando o álbum Immortalize. E vem desse álbum a música de hoje, que é uma regravação da música de Simon & Garfunkel de 64. Essa vai dedicada para Camila, que é a minha noiva, que ela vai fazer aniversário na segunda-feira que vem. Então é dedicada para ela. A gente vai curtir então Disturbed com The Sound of Silence. Clássico aqui na Neo Rock Zone, Disturbed com The Sound of Silence. Grande som, uma voz incrível de David Draiman. E eu queria convidar vocês para acessar o site do nosso parceiro, que é o site www.bigrockandroll.com. Lá você encontra tudo sobre rock, notícias, promoções, resenhas de shows, Tudo que você queira saber sobre o nosso amado rock and roll, você acessa o site www.bigrockandroll.com. E além de tudo isso, no site tem uma rádio que fica tocando clássicos do rock 24 horas por dia, a rádio Big Rock and Roll. Então não perca, acesse o site Big Rock and Roll e saiba tudo sobre o rock. Legal? Então agora a gente vai curtir um som de um americano de New Jersey, um compositor e às vezes vocalista. Ele ficou muito conhecido por uma música que entrou na trilha sonora do Rock 4 em 1985. A gente já tocou ela aqui na Neo Rock Zone. O nome dessa música é No Easy Way Out. Hoje ele aparece novamente por uma música, curiosamente, de uma outra trilha sonora. Ela faz parte do filme Stallone Cobra, de 1986. A gente vai curtir então Robert Tapper com Angel of the City. We'll be crying. Daniel Robson, your online radio station. Aí esse foi Robert Tapper com Angel of the City. Da outra vez que eu toquei Robert Tapper na rádio, eu postei no Twitter, na hora que eu tava tocando, no Twitter da rádio, e o próprio Robert Tapper, na conta oficial dele, retweetou que eu tava tocando, então foi muito legal, um fato diferente aí que aconteceu, foi muito legal. Agora a gente vai com uma banda baseada em Norwalk, Connecticut, formada em 1990. Seu primeiro nome foi Red Alert. O álbum de 90, com o nome da banda já mudado, alcançou o número 14 na Billboard. O segundo, chamado Tangled in Reins, lançado em 92, alcançou o número 144 na mesma parada. A música que a gente vai tocar vem do terceiro álbum, que acabou não indo bem comercialmente, mas emplacou uma música no filme Rockstar com Mark Wahlberg. Inclusive, no filme, é a voz do Milenko Matijevic, que é o vocalista da nossa banda, quando Mark Wahlberg faz a audição para entrar na banda do filme. Essa que a gente vai tocar, no filme é uma versão um pouco diferente, com o Zakk Wylde na guitarra. A gente vai tocar a original para vocês. A gente vai curtir, então, Steel Heart com We All Die Young. voz e agudos incríveis de Milenko Matijevic do Steelheart. A gente ouviu We All Die Young. Agora a gente vai com uma banda de Hertford na Inglaterra, formada em 1968, e é considerada uma das pioneiras no gênero hard rock e heavy metal, apesar de seu estilo musical ter mudado durante a carreira. Eles originalmente eram uma banda de rock progressivo, mas mudou para um som mais pesado nos anos 70, formando a trindade profana do hard rock britânico junto com Led Zeppelin e Black Sabbath. Então a gente vai tocar uma do álbum de estreia de 68, com a formação Mark One, com Rod Evans, Richie Blackmore, Nick Simper, John Lord e Ian Paice. A gente vai curtir então Deep Purple com Hush. Nah. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, Deep Purple clássico com Rush aqui na Neo Rock Zone. E agora, para terminar o programa de hoje, a gente vai com uma banda de hard rock formada em Los Angeles em 88. São muito conhecidos por sua musicalidade e excelência nos instrumentos e por terem emplacado muitos hits mundialmente. São 9 álbuns de estúdio na carreira, sendo o último lançado em 2017. O nome da banda vem de uma música do álbum Fire and Water da banda Free. Então, para fechar hoje, a gente vai curtir com Mr. Big, Take Over. Aí fechamos a noite em grande estilo com Mr. Big Takeover. Lembrando que essa é uma gravação que a gente está fazendo porque tivemos um problema técnico aí no, na última quinta-feira. Então estamos regravando o programa para poder subir no www.archive.org. E para quem quiser ouvir novamente ou que não ouviu, vai ouvir, é só entrar lá no site, baixar ou ouvir direto lá no site, tá bom? Então agradeço aí todo mundo, valeu, a gente volta na semana que vem com mais um Neo Rock Zone. Valeu, um abraço. Neo Rock Zone, your online radio station.